vai me separar. Mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Oh, oh, tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei quem me ama. Teu amor não falha, teu amor não falha, teu amor não falha. Oh, oh, oh. Se o vento é forte, profundo mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha, não, não. Difícil é o caminhar, nunca pensei que fosse alcançar, mas teu amor não falha, não falha, não. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, que eu sei quem me ama. Teu amor não falha, tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Tu fazes que tudo coopere.